Queria poder mudar todas as plantas do seu jardim antes de te acordar. Eu só queria um pouco mais de tempo pra me acostumar. Eu gostaria de recomeçar aquilo tudo que eu te falei antes de viajar e me perder um pouco mais a cada dia que eu passei por lá. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu mostrar que a confusão que a gente faz é parecida entre a gente. Quem é que vai nos proteger agora? Por isso viva, independente do que te acontece. Embora não pareça, sempre estarei do seu lado pra ajudar. Vai te ouvir reclamar das coisas simples que você sempre transforma num problema. Mas agora você me manda embora. Eu sempre estive fora de cogitação. Nunca quis ouvir. Eu gostava tanto de você, amor. Eu queria poder mudar todas as plantas do seu jardim antes de te acordar. Eu só queria um pouco mais de tempo pra me acostumar. Eu gostaria de recomeçar aquilo tudo que eu te falei antes de viajar e me perder um pouco mais a cada dia que eu passei por lá. Deixa eu fazer diferente.